No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando a palavra de Deus vem assim, colocada, de maneira inspirada, a gente só pode se apoiar nela. Então pegue na sua Bíblia, Isaías 40. Eu baixei e perguntei para o Nelsinho, qual é a passagem? Ele me soprou também, Isaías 40. Então pega comigo, Isaías 40. Interessante, você pode ver pela sua Bíblia, aí começa o livro da consolação. Aí começa o livro da consolação. Não apenas esta é uma palavra de consolo, mas aí começa todo o livro da consolação de Isaías, que começa justamente assim: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, animai Jerusalém. E você entende que essa Jerusalém é o povo de Deus, somos nós, é a igreja de Deus, que somos nós. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus, animai Jerusalém, dizei-lhe bem alto que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Interessante que o povo de Deus, para alguns tipos de pecados, para alguns tipos de dívidas, havia uma pena dupla. Não era apenas a pena, mas aquela pena era duplicada. Suponhamos se a pessoa tivesse 27 anos de prisão, era dobrado, ia para 54 anos de prisão, pena dupla. E é o que o Senhor está dizendo, e que nós recebemos, que o povo de Deus, que a igreja de Deus recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Então, refazendo, que suas lidas estão terminadas, que sua falta está expiada, que recebeu da mão do Senhor pena dupla por todos os seus pecados. Portanto, um perdão duplicado, um perdão duplicado, correspondente a essa pena dupla. E agora vem algo muito importante. Uma voz exclama: abri um caminho para o Senhor, abri no deserto um caminho para o Senhor. Você se lembra que essa palavra, a própria Bíblia aplica a João Batista? Abri no deserto um caminho para o Senhor. E é uma voz que exclama. Lembra daquela música? Ouço uma voz sobre a da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar. O que que diz essa voz? Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Repete. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Veja, ouço uma voz sobre a montanha, como diz aí, ouço cada dia melhor, e eis uma voz a clamar. Essa passagem foi aplicada a João Batista, e foi João que recebeu de Jesus essa missão, que recebeu de Deus essa missão de preparar a primeira vinda de Jesus. Meus irmãos, eu não tensionava de maneira nenhuma, dentro do tema deste cenáculo, falar sobre isso. Mas quando o Nelsinho trouxe a palavra, que eu vi que era a palavra inspirada para o começo, que era o começo do livro da consolação, e que eu vi que a palavra falava disso, Eu tive que responder ao Senhor: não posso me omitir, não posso. Pelo contrário, eu sou obrigado a ir por aí, pelo caminho que o Senhor indica para nós hoje neste cenáculo, onde nós também entramos no tema que é, como está ali, não nos deixeis cair em tentação. Sim, mas nesse ponto de vista, nesta visual, meus irmãos, se João recebeu do Senhor a missão de preparar a primeira vinda de Jesus, nós somos o povo. Nós somos o povo profético. Lá foi um profeta, João. Agora não é apenas um profeta, agora é um povo profético. Nós somos um povo profético, portanto um povo que fala, um povo que faz, portanto um povo que anuncia esta vinda, um povo que se prepara para essa vinda, e um povo que prepara o povo para a vinda do Senhor. Isso quer dizer um povo profeta. O profeta era aquele que falava e que fazia para o Senhor. Aliás, o Senhor falava através dele, o Senhor fazia através dele. Repete comigo: nós somos um povo profético. E a nossa missão é preparar o caminho do Senhor, do Senhor que vem, agora na sua segunda vinda, na sua derradeira vinda, que acaba sendo muito mais importante do que a primeira, porque essa é a derradeira, esta é definitiva. Agora é o tempo da salvação. Você entendeu? Porque agora, com a segunda vinda do Senhor, ou as pessoas se salvam, ou as pessoas se perdem. E definitivamente, com a primeira vinda do Senhor, havia todo este tempo para a salvação. Era importante, importantíssimo. Mas se a primeira vinda, se preparar a primeira vinda era importante, preparar a segunda é muito mais importante. Se estar preparado para a primeira vinda era importante, é muito mais importante estar preparado para a segunda vinda, porque a primeira vinda começava o caminho da salvação, a segunda vinda encerra o caminho da salvação. Você entendeu? Encerra. E encerrar quer dizer encerrar. Encerrou, encerrou. Até o encerrar fala também de cerrar, cerrar a porta. Está aqui a porta. Se eu cerro a porta está cerrada, não tem como. Daí a importância, primeiro para mim, e bate no seu peito e diga: para mim, para mim. Aí está a importância de eu estar preparado para a segunda vinda do Senhor. E eu pergunto, meu irmão, minha irmã, você está? Você está? Você está preparado? Pergunte para você mesmo: eu estou preparado para a segunda vinda de Jesus? Se o Senhor viesse hoje, eu estou preparado? Podia ou não podia vir? Podia, podia. Ontem deveria ter vindo para prestar uma homenagem para a Canção Nova, o prefeito de Ponta Porã, lá na divisa com o Paraguai. Estava tudo combinado, ele viria, justamente por causa, e que beleza, né? Lá da divisa, longe toda a vida, no Mato Grosso do Sul, ele viria para prestar uma homenagem à Canção Nova no dia da divulgação. E sábado passado ele faleceu. Graças a Deus, agora ele está com 8 dias. Esse é o 9º dia dele de vida eterna. Que beleza, não é? Até me testemunharam ontem que ele era um homem de comunhão diária, não só semanal. Prefeito da cidade, uma cidade ali de fronteira. Graças a Deus, médico e homem de comunhão diária. Estava preparado? Estava se preparando continuamente, dia após dia. Ouço cada dia melhor. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho, preparai o caminho. Preparai o caminho do Senhor. Meus irmãos, é para estarmos preparados. É para estarmos preparados. Retome então Isaías 40, versículo 3. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para o nosso Deus, que todo vale seja aterrado na nossa vida. Há vales, há buracos na nossa vida, eles precisam ser aterrados, e rapidamente. Nós não podemos perder tempo. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixados. Há montanhas de pecado, há montanhas de orgulho, de vaidade, de corrupção, de sensualidade, de depravação, há infelizmente nas nossas vidas, de ressentimentos, de mágoas, às vezes até de ódios, de vinganças. Há montanhas de vícios na nossa vida, e eles precisam ser rebaixados, e rebaixados logo. É disso que a palavra está falando. Não se trata simplesmente de aterrar com terra, de rebaixar passando a máquina, não. É a nossa vida. Que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas na nossa vida. E aí vem agora o importante: então a glória do Senhor manifestar-se-á. A glória do Senhor é a glória do Senhor. E que impressionante, meus irmãos, aqui não se está falando da primeira vinda de Jesus, porque os acontecimentos que inclusive Isaías mostra não se realizaram na primeira vinda de Jesus. Que impressionante, o profeta já estava falando a respeito da segunda vinda de Jesus, que é aquela que os judeus estão esperando ainda hoje. Claro, Jesus já veio na primeira vez, eles não reconheceram, mas ele virá uma segunda vez. E eles estão esperando ainda, na verdade, eles estão aguardando a segunda vinda do Senhor. Muito mais nós que somos cristãos, muito mais nós que somos católicos, e precisamos ser católicos. Católico não pode continuar sendo sinônimo de relaxado, católico não pode continuar sendo sinônimo de pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não pratica, que não vive. Não pode, isso é uma vergonha. Tudo isso precisa ser mudado, porque a vinda do Senhor está próxima. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. Inclusive muitas vezes na Bíblia a vinda do Senhor é chamada por a manifestação do Senhor. Pedro, já pregando o querigma logo depois de Pentecostes, lhes fala da vinda do Senhor, da manifestação do Senhor, e já fala da transformação de todas as coisas. Eu me lembro direitinho que foi aqui em Taubaté, até foi numa igreja aqui de Taubaté, acho que foi na catedral, você deve lembrar melhor do que eu. Nós fizemos um aprofundamento e Dom Antônio foi quem fez, quem celebrou a missa de início. Até interessante, estava na igreja e começaram então, os alto-falantes começaram a dar zunido, né? E Dom Antônio, que vocês conhecem muito bem, é o bispo emérito aqui de Taubaté, até disse, né, é o demônio que está fazendo isso. Ele disse: existe um tipo de demônios especialistas em fazer microfonia justamente na hora da pregação. E ele disse: antes a gente vem, testa, está tudo certo, na hora da pregação justamente ele vem e atrapalha e faz esse zunido todo. E que interessante, depois que Dom Antônio denunciou, acabaram os zunidos, acabou a microfonia. Mas eu me lembro que justamente a passagem daquele dia era a passagem dos Atos dos Apóstolos, falando justamente desta manifestação do Senhor e dessa transformação de todas as coisas. Abri assim os Atos e caiu justamente lá. É Atos 3, 21, mas eu começo no versículo 20, onde diz: virão assim da parte do Senhor os tempos do refrigério, os tempos da consolação, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. Ele enviará. Veja, Pedro está falando isto depois de Pentecostes. Primeiro, não é mais a primeira vinda, é a segunda vinda. Então ele diz: ele, o Pai, enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu receba como recebeu no dia da ascensão, até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus pela boca dos seus profetas, portanto os profetas do Antigo Testamento. Está vendo? E Pedro está falando justamente do dia da restauração universal. Gente, nós católicos, infelizmente, muitas vezes somos tolos. E ainda continuamos com essa ideia absurda de que a vinda do Senhor vai ser o fim do mundo, vai ser a destruição de todas as coisas. Daí as pessoas dizem, não, mas o fim do mundo está muito longe. E eu também confirmo, o fim do mundo está muito longe e vai demorar muito. Mas existe uma outra coisa do qual inclusive esta palavra de Pedro está falando, que é a segunda vinda de Jesus, onde ele virá para restaurar todas as coisas, como está aí na sua Bíblia. Você pegou a sua Bíblia? Atos 3:21. Pega se você não pegou. Atos 3:21. É necessário, porém, que o céu receba até os tempos da restauração universal. É realmente isso que está acontecendo. Jesus está lá à direita do Pai. Está lá aguardando até os tempos da restauração universal. Gente, o que vai acontecer será uma maravilhosa restauração, e universal, a terra inteira, e não só a terra, o universo vai ser refeito. Vai ser refeito, eu diria, quanto à natureza, eu diria ecologicamente. Essa terra tão destruída por nós mesmos será restaurada, mas muito mais, a humanidade será restaurada. A humanidade será restaurada e nós teremos céus novos e uma terra nova. Tanto quanto existem céus novos, nós teremos também uma terra nova. E onde chamamos de céus novos e terras novas? Porque terra e céu, como no início, como descreve o livro do Gênesis, estarão tão próximos como lá diz que Adão andava pelos jardins do paraíso, conversando com Deus, dialogando com Deus. É isso que vai acontecer. Somente que para esta vinda do Senhor, na qual ele virá para restaurar todas as coisas, ele não virá para destruir, não, ele virá para restaurar. Para essa segunda vinda nós precisaremos estar preparados. Você entendeu? Porque para essa segunda vinda do Senhor nós precisaremos estar preparados, porque vai ser também o tempo da peneira. O Senhor vai peneirar todas as coisas. Nesta terra nova, não vai poder haver nada de mal, nada de pecado, nada de vicioso, nada. O Senhor vai separar o joio do trigo. Nesse mundo novo, nessa humanidade nova, não haverá mais joio. Como o próprio Jesus explicou, agora está convivendo joio e trigo. Aqui entre nós, eu espero que não, mas poderia, até deixo dizer, infelizmente, poderá haver joio e trigo misturados. Porque infelizmente também dentro de nós, em nós, certamente há joio e trigo misturados. Há trigo sim, graças a Deus, há trigo e muito trigo em nós. Mas também há muito joio, há ou não há? Há. Como é que foi o seu final de semana? Aliás, como foi a sua semana e como foi o seu final de semana, que não terminou ainda? Como é que foi de sexta para sábado? E como é que foi de sábado para domingo? Infelizmente há muito joio ainda na nossa vida. E por isso, meus irmãos, sendo muito concretos, é certo que no meio de nós, até mesmo aqui no palco, só no palco, vocês não, vocês são todos perfeitos, provavelmente entre nós há joio e trigo. Ninguém de nós pode levantar o dedo e dizer, porque cada um também precisa, na hora que faz assim, né, tem três aqui para trás, mostrando, né, na hora que você faz assim, tem três aqui para trás, né, para você poder fazer assim, né, você tem três aqui para trás, dizendo para você que dentro de você há joio e há trigo. Mas o que acontece é que com a vinda do Senhor, ele vai precisar definitivamente, e aí que está o importante, definitivamente separar o joio do trigo. Ele disse que o joio vai ser jogado no fogo. mas o trigo vai ser levado para os seus celeiros. Por isso, meus irmãos, é importante nós acabarmos com o joio da nossa vida, dia por dia, dia por dia. Claro, é suado, é lutado, não é fácil, exige esforço, mas é preciso dia após dia nós estarmos lutando, lutando, lutando, lutando para acabar com o joio da nossa vida, para que quando o Senhor vier, nós não sejamos joio, mas sejamos trigo. Como é que anda o joio e o trigo em você? Faz a percentagem. Na Canção Nova, todos os meses nós vamos marcando a percentagem, né? Ontem nós estamos com 48%. Portanto, faltavam 52. Em você, mesmo que esteja 52% de joio, há mais joio do que trigo em você. Ah, mas só falta 2 para 50. É, mas há mais joio do que trigo em você. Gente, nós precisamos subir de 50 para 54, para 58, para 60, para 66, para 70, para 74, para 80. O quanto mais pertinho do 100%, melhor. Claro, provavelmente quando o Senhor vier, nós não teremos conseguido, isso é um consolo para nós, a palavra de consolação, nós não teremos conseguido retirar todo o joio da nossa vida, infelizmente, embora nós queiramos, embora lutemos para isso, mas você não pode estar abaixo de 50%, não. No meu tempo de aluno, eu fiz a partir da quinta série, já no seminário, naquele tempo era assim, e a nota para passar no final do ano não era 5, era 6. Eu me lembro que no meu primeiro ano eu fui mal de matemática. Eu raspei com 6,5. Graças a Deus eu levei tanto susto, porque eu queria ser padre e eu precisava ser padre, e eu não podia repetir ano nenhum. Inclusive porque eu era aluno pobre, vindo da periferia de São Paulo. Foi pela bondade dos salesianos que eu entrei primeiro lá em São Paulo, no Liceu Coração de Jesus, e depois fui para o seminário aqui no Vale do Paraíba, lá em Lavrinhas, onde está o Nelsinho Correia. Eu não podia perder ano nenhum. Eu queria ser padre, eu precisava ser padre. Eu sabia que eu tinha vocação, que portanto era uma obrigação, era uma responsabilidade minha. Eu levei o maior susto, porque eu justamente em matemática fiquei raspando com 6,5. Nem sei se não foi bondade lá dos meus professores, que sabe, o padre Hilário deu uma ajudada e deu uma puxadinha para chegar lá aos 6,5, porque acreditava na vocação. Que no ano seguinte, já no primeiro mês, e o Nelsinho sabia disso, porque lá estão todas as notas, é interessante, eu fiz o seminário lá, lá se conserva numa grande, como é que a gente chama isso, uma grande pasta, né? Todas as nossas notas, e as minhas estão lá. No ano seguinte, já no primeiro mês, eu fui para 8,5 de matemática, era minha obrigação. Gente, hoje o Senhor quer que você leve o susto que eu levei, quando eu raspei no final daquele ano, e que você passe de hoje para amanhã, como eu passei do final do ano para o começo do ano seguinte, de 6,5 para 8,5, porque 6,5 naquele tempo era raspando, porque mesmo que você esteja com 55%, 60%, você está muito perto dos 50%, você precisa pular depressa para os 85%, meu filho. Você precisa acabar com o joio da sua vida. Eu preciso, tu precisas, ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam, todos nós precisamos acabar com o joio da nossa vida. E como é que anda o joio da sua vida? Porque nós não sabemos o dia da vinda do Senhor, e você não sabe se você vai ter tempo suficiente para conseguir se recuperar. Porque às vezes quando chega lá pelo mês de setembro, o aluno já percebe que no terceiro bimestre ele foi mal, então ele vai tentar no último bimestre salvar a situação. E quantas vezes justamente no último bimestre ele não consegue, porque ele foi mal no primeiro, foi mal no segundo, foi mal no terceiro, na esperança de conseguir, e não consegue. Você imaginou? Você não sabe se o tempo que você tem pela frente é suficiente para você conseguir chegar lá aos 80, 85, 90, 95% de trigo. E portanto, apenas 5, 15%, 20%. olha, no máximo 25%, porque 25% é um quarto de joio na sua vida. E veja, o Senhor ainda suportará esses 25% de joio por misericórdia. Por misericórdia. Porque em céus novos e terras novas não poderá haver nada de joio. Por misericórdia, ele até suportará. E com o fogo da sua vinda, ele vai queimar esse restante de joio, porque ele viu, esse meu filho lutou, mas ele precisa ver você lutando. Veja, mesmo que você tenha apenas 25% de joio agora, mas se o Senhor não te vir lutando, não olhar para você e ver que você está lutando, ele não vai poder usar de misericórdia, porque ele só poderá usar de misericórdia com aqueles que estão lutando. Porque pode ser que você esteja com apenas 70% de trigo, mas com 30% de joio. Mas se você está lutando, quem sabe você estivesse com 40% de joio, mas lutando, porque faz pouco tempo que você saiu da vida antiga. O Senhor vai ver a sua luta. Até eu digo, poderá ser que não pelo muito tempo, ao contrário, pelo pouco tempo que você tem de vida nova, que você saiu da vida antiga, que você esteja com 55% de trigo contra 45% de joio. Mas vendo a sua luta, meu filho, vendo a sua luta, minha filha, que você não está admitindo joio na sua vida, o Senhor vai usar de uma grande misericórdia com você. E vai considerar os seus 55% de trigo e a sua luta. Veja, o peso da sua luta na balança vai fazer com que, graças a Deus, a balança penda para o lado da misericórdia. E o Senhor queime com o fogo da sua vinda. Porque eu não estou falando brincadeira, entende? Estou falando algo muito sério. Que o Senhor queime com o fogo da sua misericórdia o joio que há na sua vida, e você então possa fazer parte desta nova humanidade. Diz ao Senhor: misericórdia, Senhor. É mi menor aquele tom? Lá menor. Vai cantando, Nelsinho. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Canta para valer. Misericórdia. Canta forte, de coração. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Sim, misericórdia, Senhor. Misericórdia. Senhor, escuta o lamento e tem de nós compaixão ao povo da novo alento, a tua graça e perdão. Levante os seus braços. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia. Eu quero ouvir você. Repete no coração: misericórdia. Misericórdia. E agora pede com as suas palavras do fundo do coração que o Senhor acabe com todo o joio da sua vida, que o Senhor o ponha em luta. Sim, que o Senhor o ponha em luta. Meu Senhor e meu Deus, põe-me em luta, Senhor. Põe-me, Senhor, em atividade, Senhor, em vigilância. Põe-me em sobriedade, Senhor, para acabar com o joio da minha vida, Senhor. Eu não posso continuar vivendo de maneira relaxada. Não posso. Pelo contrário, Senhor, misericórdia. A tua vinda está próxima. E o Senhor veio mais uma vez hoje nos falar a esse respeito. Misericórdia, Senhor. Sim, tem misericórdia de mim agora, para que eu entre em luta, Senhor. Para que eu seja um lutador, para que eu seja um combatente, Senhor. Não admitindo joio na minha vida, Senhor. Para que eu seja justamente alvo da tua misericórdia, que eu possa gozar, Senhor, da tua misericórdia. Sim, para que possas usar de misericórdia comigo, Senhor, que o Senhor me veja lutando. Padre, eu sinto tão sério que o Senhor nos fala. Amém. Nem que for um segundo, porque o cimento aqui é duro, mas o Senhor nos pede que nós prostremos. Quem consegue se prostrar? Amém. Nem que for o tempo que você conseguir. Amém. Um minuto, mas de Amém, joelhos, Senhor. Pedimos ao Senhor, Amém, a misericórdia, Senhor. Tem questão da nossa salvação eterna. Amém, meu Deus. Se nós não entendermos isso, não vivemos isso, nos perderemos. Não podemos ser mais relaxados. Amém, Senhor. Pedindo perdão ao Senhor naquilo que você falta hoje, que você falha hoje, como cristão, como católico, como homem e mulher de Deus. Fazer um grande clamor aos céus agora. E você em casa, se você pode se ajoelhar e ver, se fosse eu hoje, eu estaria pronto. Eu não estaria, e por que não estaria? Pede a misericórdia do Senhor. Oremos. Sim, Senhor, tem compaixão, tem misericórdia, Senhor. Eu suplico, Senhor. Tem compaixão de todos nós, Senhor. Tudo mais ou menos, Senhor. Misericórdia de mim, pecador, compaixão, Senhor. E todo o povo brasileiro, Senhor. A minha vontade, Senhor. É onde chega a canção nova, Senhor. Que chega esse clamor. Esse pedido de misericórdia, Senhor. Tem compaixão de mim. Chega esse clamor, Senhor Jesus, de perdão. Misericórdia. De misericórdia, Senhor. Misericórdia. Me perdão, Senhor. Piedade. Ajuda-me. Senhor. E piedade, cantando com toda a força do seu coração. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Com toda a força do coração. Faz um grande clamor aos céus, na linguagem do Espírito, e pedindo, se fosse sua família, e se fosse seu filho, se fosse seu pai e sua mãe, e se fosse as pessoas da sua casa, será que eles estariam salvos? Pede agora, vamos interceder e pedir ao Senhor, reza pela sua casa, pela sua família. Pede, você pai, diga o nome dos seus filhos. Reza para os seus filhos, falando o nome do mais velho. Misericórdia, Senhor, por esse meu filho, por essa minha filha. Você, filho, pede misericórdia a Deus por seu pai, por sua mãe, por seus irmãos, pelos seus cunhados, afastados de Deus. Pede perdão por eles. Pede misericórdia por aqueles jovens da sua casa, da sua família, que estão nas drogas, que estão na prostituição. Não há julgamento, há um pedido a Deus. Tem misericórdia da minha família, Jesus. Tem compaixão da minha família, Senhor. Com a mão no seu coração, vai assentando novamente, cantando. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia. E veja justamente como é que termina esse trecho de Isaías 40, no versículo 5, mais uma vez. Então a glória do Senhor manifestar-se-á. É a vinda do Senhor, é a manifestação do Senhor, a epifania do Senhor, a glória do Senhor virá. O Senhor virá em glória. Quando nós dizemos o Senhor virá em glória, é isto: todas as criaturas juntas apreciarão, verão o esplendor todas as criaturas juntas, também os maus, também os que não quiseram, haverão de ver, haverão de ver com esses olhos, gente, com esses olhos. Eu não tenho dúvida, nós somos a bem-aventurada geração que vai ver Jesus em glória, somos. Mas tudo depende de sermos trigo ou joio, porque os que forem trigo, graças a Deus, com a vinda do Senhor, sentirão uma grande alegria, um júbilo que nós nem podemos imaginar. Mas para aqueles que infelizmente forem joio, que estiverem no meio do joio, que tiverem insistido, se rebelado em permanecer e ser joio, para eles será uma coisa terrível, terrível. Para eles sim, a vinda do Senhor será tremenda, porque eles sentirão no fundo do coração, no fundo da alma, que a vinda do Senhor acabou sendo para ele de condenação, não porque o Senhor quisesse condenar, mas porque ele mesmo insistiu em permanecer como joio. Você me entendeu? Porque, como diz a palavra, todas as criaturas juntas apreciarão. Quer dizer, é ver bem, porque uma coisa é ver, outra coisa é apreciar. Eu fico apreciando vocês, fico apreciando vocês, fico apreciando vocês, vocês todos. Isso é apreciar, e é o que está dizendo aí a palavra. Não será um ver assim, de repente acabou, não. Nós veremos para valer o esplendor do Senhor que vem em glória. E por que isso? Porque a boca do Senhor o prometeu, como foi dito lá por Pedro, os próprios profetas, e aqui Isaías está mostrando isso. Você entendeu agora por que é que o Senhor colocou para nós neste cenáculo esta palavra? Não nos deixeis cair em tentação. Sabendo disso, justamente porque o inimigo sabe disso direitinho, e porque ele sabe que o Senhor nos escolheu para sermos trigo e para participarmos, e aí que está, da nova humanidade na terra nova, ele faz de tudo para nos tentar, como tentou os nossos primeiros pais. Ele nos tenta, a gente, com bagatelas. Às vezes as pessoas dizem, olha que bobagem aquele negócio da maçã no paraíso terreal. Claro, aquilo é uma maneira até poética de narrar, mas que seja simplesmente uma maçã. Na verdade, não é com coisas tolas, tão passageiras, tão pequenas, desculpe, tão bobas, que o inimigo nos tenta para nós cairmos. E aí que está, se o lugar está limpinho, limpinho, limpinho, limpinho, a gente nem tem coragem de jogar um papelzinho ali, porque está limpinho. Mas suponhamos que esse local lindo que vocês têm aqui em Taubaté já tivesse todo sujo de manhã cedo, a gente não tinha problema nenhum de jogar lixo, de jogar até descarrar no chão, a gente não teria receio. Por quê? Está sujo. Sujeira chama sujeira, joio chama joio. E quando nós começamos a admitir os pequenos joios da nossa vida, mas afinal das contas, que mal tem isso? Que mal tem ficar com esse dinheiro? Que mal tem que namorar assim hoje, nesse sábado à noite? Que mal tem que viver a minha vida conjugal desse jeito? Que mal? Ninguém está vendo, estou no meu quarto nupcial. Que mal tem eu ficar olhando um pouco esse vídeo, olhar um pouco essa revista? Que mal existe nisso? Que mal existe beber hoje até me embriagar? Hoje, só hoje. Mas o inimigo sabe que de joio em joio, e o joio vai chamando joio, infelizmente, e a sua vida vai ficando um joio. É por isso que o Senhor colocou no Pai Nosso, veja, é a oração mais importante, a oração que começou um tempo novo, na qual nós começamos só por Jesus a chamar a Deus de Pai, e onde nós pedimos coisas que são para todos os dias, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas de cada dia, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação a cada dia, mas livrai-nos do mal a cada dia. E esse mal, gente, até em certas bíblias está com M maiúsculo, porque é o maligno, E há a tradução da TEB, que nem põe mal com letra maiúscula, que põe mesmo maligno, mas livrai-nos do maligno, porque aí se trata do maligno. Ele é sorrateiro, ele é covarde, ele vive nos tentando, do jeitinho, com aquela conversinha mole, sabe? Muito gostosa, muito sedutora da serpente, como aconteceu com os nossos primeiros pais. Ele foi tão descarado que até Jesus ele tentou, não é verdade? E três vezes. Está logo no começo dos evangelhos, porque antes de Jesus começar a sua missão, o demônio foi tão descarado que já quis impedir a missão de Jesus, tentando. Se Jesus caísse na tentação, a missão dele estava desfeita. Você percebeu? Se Jesus caísse na tentação, a missão dele estava desfeita. Quanta gente desfez a própria missão. Quanta gente tem decepcionado a Deus, porque acabou queimando a própria missão. Acabou queimando o plano de Deus a seu respeito, por causa das bobagens que você acabou vivendo. Claro que Deus é tão bom, tão misericordioso, que depois pode consertar tudo. Como por exemplo um casal de namorados, para quem Deus planejava algo muito lindo, que de repente nas bobagens que eles vão fazendo de um namoro avançado, já vivendo a sexualidade durante o namoro, de repente acontece uma gravidez não esperada, e daí tudo se confunde. Repito, Deus é tão bom, tão misericordioso, que ele acaba, na sua misericórdia, consertando. Mas gente, conserto é conserto, conserto é conserto, não é mais a peça original. E quanta gente depois vai ter uma vida sofrida, entra para um casamento atrapalhado, quanta gente desviou-se da própria vocação, por bobagens, quanta gente desviou o ministério que Deus lhe havia confiado, quanta gente perdeu a eficácia no ministério, porque não basta ter um ministério, é preciso que o ministério seja eficaz. A pessoa pode estar pregando porque sempre pregou, antigamente pregou com unção, mas depois continua pregando, pregando bem, porque aprendeu a pregar bem, somente que por causa das bobagens que está fazendo, que no fundo são bobagens, o inimigo leva a gente assim, pelo nariz, acabam perdendo a eficácia. Estão pregando e pregando bem, estão orando pelas pessoas, mas não há mais eficácia. Você está me entendendo? E a gente acaba decepcionando a Deus. Não pense que o inimigo tenta você de vez em quando, não. Não é à toa que Jesus colocou dentro da oração, que deve ser repetida constantemente, e a oração mais importante, eu diria, é a oração primeira. Como nós dizemos, a oração que o Senhor nos ensinou. Ele colocou: não nos deixeis cair em tentação. Porque o Senhor viu que era algo muito importante. Nós estamos pedindo ao Senhor: Senhor, não nos deixes cair em tentação. Por quê? Porque o inimigo está sempre nos tentando, sempre. Não pense que é de vez em quando, não. É sempre, é sempre. E é por isso que nós não podemos ser tolos. E como mudar essa situação? Hoje está dando São Pedro. Vamos lá para São Pedro então. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pega a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Encontrou? Se você tem a Bíblia da Ave Maria, leia junto comigo. Juntos. Sede sóbrios. Você encontrou? Primeira Pedro 5, 8. Juntos. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Leia você sozinho, todos. Amém. Veja, aqui está uma tremenda revelação. A segunda parte: o demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge. Ele faz um barulhão como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Mas impressionante, ele acaba devorando quem no fundo se entrega. Ele não tem o poder de atingi-los, não tem. Ele somente nos tenta. É por isso que a palavra é tentação. Ele está ao nosso derredor, ele não tem como avançar. Suponha o seguinte: eu estou aqui no meio do palco. Faz um círculo, faz um círculo. Eu estou aqui no centro. O inimigo só pode ficar fora do círculo. E muitas vezes, em libertação, em oração de libertação, a gente vê isso. Ele fica furibundo naquela pessoa e quer avançar sobre quem está orando, mas ele não consegue. Parece que ele não passa. É como se houvesse um vidro ali que a gente não está vendo, mas ele não consegue passar. É assim, realmente, há uma muralha sobrenatural, como se fosse um vidro grossíssimo, transparente, e ele fica ao redor, como leão, procurando a quem devorar. Agora imagina o leão. Então o leão está aqui fora. Eu não sou capaz de fazer a voz do leão, mas você imagina, né? O leão aqui fora, fazendo o maior barulhão, e corre para cá, e corre para cá de novo, e vai para cá, rugindo, tentando pegar os mais trouxas. Ele vê quem são os mais trouxas, então vê que aquele é bem trouxa, ele corre lá, né, e começa a rugir diante dele, tentando, tentando. Viu a bobagem que nós fazemos? Quem é que cai nas garras dele? Desculpe, só o trouxa, só o bobo, que diante da tentação dele, que diante do rugido dele, vai lá e se entrega. Igualzinho no paraíso terreal. Você sabe que a serpente tem aquele hipnotismo dela, né? É. E a serpente vai lá, hipnotizando, seduzindo, trazendo. Mas quem é que vai? Os trouxas. Você me entendeu? Gente, nós não podemos mais ser trouxa. Eu não posso ser trouxa, tu não podes ser trouxa. Ele não pode ser trouxa. Nós não podemos ser trouxas. Ele, vós não podeis ser trouxas. Eles não podem ser trouxas. Não podemos mais, não podemos mais. A palavra de Deus está clara. Só quem é tolo, só quem se entrega à tentação. Diz: ah, mas eu estava com tanta vontade. É claro, a serpente estava até indo tanto. O leão estava rugindo tanto, que no fundo, no fundo, a vontade, meu filho, não era sua. Era a força da tentação. É como uma pessoa que está tendo que fazer regime, que corre até risco de vida, mas como numa praça como essa, aquele cachorro quente está cheirando tanto. É, aquela coxinha está cheirando tanto. Aquele churrasquinho, então, nem se fala. Que o trouxa vai como que atraído, né? E o trouxa vem vindo. Vem vindo na direção do churrasquinho. Você me entendeu? Verdade ou não é? E é por isso que a palavra de Deus está nos colocando com toda clareza: resisti-lhe fortes na fé. E interessante, a receita de Deus está no final e na cabeça. Na cabeça e no final. O centro é esse que está aí. O demônio anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Qual é o final? Resisti-lhe fortes na fé. Aí está o segredo. E qual é a cabeça? Você volta lá no começo do versículo 8: sede sóbrios e vigiai. Você entendeu? Sede sóbrios e vigiai. O que é ser sóbrio? Você sabe o que é ser sóbrio no comer, sóbrio no beber, sóbrio no dormir? Você sabe o que é ter uma vida sóbria? Não é verdade? Você sabe o que é gastar o dinheiro com sobriedade? No fundo, no fundo, a gente precisa ser disciplinado. Precisa ter força de vontade. Veja os atletas, veja os artistas. É, os artistas. Não são somente os atletas, mas os artistas. Os artistas e as artistas. Para serem artistas, tem que estar fazendo regime, sempre, não pode perder a forma, não pode perder a forma. E para não perder a forma, para não perder a profissão, para não perder o campeonato, para não perder aquela oportunidade artística, eles se sujeitam a uma disciplina. Então não comem isso, não comem aquilo. São sóbrios no dormir, são sóbrios no beber. Eu me recordo muito bem do irmão de uma das moças da nossa comunidade. Foi ela que me contou que ele jogava vôlei, jogava muito bem, ele era alto, era muito ágil, e chegou a ser da seleção paulista de vôlei. Quando pela primeira vez ele saiu para uma viagem fora do país, jogando pela seleção, no aeroporto, quando eles estavam ali para ir, eles estavam com um maço de cigarro aqui no bolsinho da camiseta. O técnico chegou para ele, pegou o maço de cigarro do bolsinho da camisa dele, jogou no chão, pisou em cima, acabou mesmo com tudo aquilo na cara do rapaz, diante de todos os colegas, em pleno aeroporto, com todo mundo podendo ver, e disse: ou você acaba com essa droga, ou você nunca mais joga na minha seleção. Você entendeu? Deixa eu dizer, eu não sei qual é a droga que você tem aí no seu bolsinho, até como pecadinho de estimação, como viciozinho de estimação, ou pecadão, ou viciozão de estimação. Hoje é um dia em que Jesus chega aí no seu bolsinho, tira do seu bolsinho, joga no chão, pisa em cima e diz: ou você acaba com essa bobagem, ou você acaba com essa droga, ou você não joga na minha seleção. Você entendeu? Meu filho, minha filha, você já é um selecionado. Você já é um selecionado. E eu estou dizendo isso com razão. O Senhor já selecionou você. Como aquele rapaz já era selecionado. Ele já jogava na seleção paulista de vôlei. Já era selecionado. Só que o técnico teve que ser firme com ele. Ou você joga fora essa bobagem, ou você não joga mais na minha seleção. Quer dizer, não joga mais na minha seleção, você vai sair da minha seleção. Ele era selecionado como você é selecionado, já é selecionado, mas só que você tem que jogar algumas bobagens fora da sua vida. Você está me entendendo? Sede sóbrios, sede sóbrios, sede disciplinados. Gente, o inimigo, ele é tão covarde e tão sujo, que ele fez o pior jogo sujo na nossa vida, enfraquecendo a nossa vontade. Ele foi enfraquecendo, você foi cedendo, cedendo, cedendo, fazendo tudo aquilo que dava na sua cabeça, deu na sua telha, você estava fazendo. Você sentiu gosto, sentiu vontade, você ia fazendo. Você achava que isso era liberdade. É, eu tive vontade, deu vontade, e porque deu vontade, você acabou fazendo. Só que você não se apercebia que com esse negócio de dar vontade, você está fazendo em tudo. Desde comer um negocinho aí, desde beber um negocinho, até todos os desmandos sexuais. Deu vontade e você foi partindo para aquilo. Você não percebeu que além das coisas erradas que você foi fazendo, o inimigo foi acabando, acabando, acabando, eliminando com a sua vontade. Você foi ficando sem força de vontade. Uma mola é muito importante, porque a mola joga para cima. Se você aperta a mola, dá para apertar. Aperta a mola, mas na hora que você apertou, na proporção que você aperta, ela te joga para cima de novo com a mesma força. Verdade ou não é? Até com força maior, porque a mola é mola. Mas imagine uma mola que você, que foi perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força, perdendo a força. Essa mola não tem mais força nenhuma. Você pode pisar em cima, não resolve nada. Ela não te joga para cima. A sua vontade precisa te jogar para cima, meu filho. A sua vontade precisa te jogar para cima, minha filha, até mesmo dando sustos em você. Eu e você precisamos readquirir força de vontade. Porque eu repito, há um círculo. O inimigo, embora seja um leão, embora seja uma serpente, não pode entrar nesse círculo. E é verdade, São Pedro não está dizendo uma coisa tola, não é uma simples comparação, não. Ele não tem como levar você ao pecado. Ele só pode tentar você ao pecado para você ir. Ele não pode levar. Ele não pode fazer você pecar, não pode. Ele não tem como. Ele só pode sugerir, só pode tentar. E os bobos que aceitam a sugestão, os bobos que aceitam fazer a vontade que deu. Porque é impressionante, porque a tentação funciona especialmente naquilo que a gente chama em psicologia de a nossa imaginação, a nossa fantasia. É lá que ele age. E dá a impressão que é uma coisa nossa. Você teve a impressão que você é que queria. Você teve a impressão que você é que teve vontade. Percebeu? Que a vontade era sua. Que era você que estava querendo. Que era você que estava sendo atraído. Mas na verdade era a tentação que age ali. Que age ali, ele não pode forçar a sua vontade, mas ele está ali pertinho, como que coladinho na sua vontade. E você tem a impressão de que é você que está querendo. E daí você acaba fazendo. Ao contrário, o Senhor está nos ensinando a sermos sóbrios, como os atletas. E você vê como é que o atleta é obrigado a malhar, a malhar, a malhar, a malhar, a malhar. Como São Paulo vai dizer, ele exigia do seu corpo e o reduzia à servidão como combatente para poder ser do Senhor e realizar a maravilha que o Senhor espera de nós. Você entendeu? Pede ao Senhor do fundo do coração: Senhor, eu preciso ter de novo força de vontade. Senhor, eu preciso resistir. Senhor, eu preciso aprender a resistir. Porque não é apenas um combate de errar ou não errar, de pecar ou não pecar, de fazer ou não fazer. Senhor, é o meu destino eterno. Pede, pede do fundo do coração. Senhor, tu estás anunciando nesta manhã a tua vinda gloriosa, Senhor. Foi a tua palavra quem mostrou. O Senhor não mostrou que eu não posso ser joio, porque o joio vai ser arrancado e vai ser jogado no fogo. Eu só posso ser trigo, Senhor. Dá-me a graça. E a graça para mim agora, Senhor, é força de vontade. A graça para mim agora, Senhor, é decisão. É decisão de resistir. É decisão de resistir. Vem cá, Nelson. Veja o que é resistir. Veja o que é resistir. Olha, ele é mais forte do que eu. Tenho 66 anos. Ele tem a metade dos meus anos. Se tem. Está vendo? Ele tá, pode forçar, Nercy, não tenha medo. Olha aí. Eu não. Mas para eu aguentar assim, gente, eu estou resistindo. Se eu afrouxar, ele me leva forte. Todos os trouxas vão cair. Todos os trouxas vão cair. Todos os trouxas vão cair. Todos. Todos. Todos. Todos. Todos. E você precisa aprender. Em luta marcial a gente aprende que justamente o golpe do inimigo a gente transforma em golpe sobre ele. Percebeu? É. O golpe do inimigo você transforma. Não foi à toa que eu dei um abraço no começo. Eu sabia. Mas não estava previsto. Mas no script de Deus estava previsto. Você entendeu? Por isso você precisa ter força de vontade. Parece uma coisa que não tem nada a ver, né? Ah, mas eu sou carismático. Eu tenho ministério de cura, eu tenho ministério da pregação da palavra. Eu sou coordenador do meu grupo. Eu tenho tantos anos de renovação. Quanta gente rodou. Que pena. Quanta gente rodando, só porque infelizmente não ficou atento a isso. Nós não estamos condenando, porque quem está em pé diz a palavra de Deus, veja de não cair, sede sóbrios e vigiai. Gente, quanto à vinda do Senhor, a palavra que mais se fala, a palavra que mais Jesus fala é vigiai, vigiai, vigiai. E Pedro vai dizer vigiai, porque a vinda do Senhor está próxima. Paulo vai dizer vigiai, porque a vinda do Senhor está próxima. Tiago vai dizer vigiai, porque a vinda do Senhor está próxima. João vai dizer vigiai, porque a vinda do Senhor está próxima. O Apocalipse vai dizer vigiai, porque o dia do Senhor está próximo. Gente, continuamente, continuamente, continuamente, continuamente. Você sabe o que é vigiar? São os nossos amigos policiais, todos aí, e eles sabem muito bem que a coisa mais importante de um policial é vigiar. Até o policial pode estar dando assim a impressão de que ele está em posição de descanso no meio do pessoal, mas o policial, que é profissional, que sabe, que aprendeu, que foi adestrado, que fez justamente escola de polícia militar, ele sabe que até mesmo ele dá a impressão que está aí sem querer saber de nada, mas ele está vigilante, vigilante, vigilante, vigilante, vigilante, vigilante. E o que mais desgasta é justamente essa vigilância. Até parece que às vezes o policial não faz nada. Meu Deus do céu, como se não se faz nada. Além de ter que enfrentar barras pesadíssimas, a atitude dele é de uma constante vigilância, porque justamente ele não sabe que hora as coisas acontecem. E os marginais justamente atacam, fazem das suas na hora imprevista. Você entendeu? Gente, é isso que o Senhor está dizendo a nós. E é uma dobradinha. Sede sóbrios e vigiai, as duas coisas. Constantemente vigiando, vigiando, vigiando, com uma sentinela. Olha aí, nada é coincidência. Olha essa sirene. Tudo é providência. Você entendeu? Oxalá, como nós temos, graças a Deus, passarinhos cantando, e com muita frequência bentivis estão cantando, e a gente entra na corrente bentivi de intercessão. Oxalá nós tivéssemos sirenes tocando. Roma é uma coisa típica. A cidade de Roma constantemente tem um tipo de sirene semelhante a esse, muito característico. Em filmes você já viu, não há uma cena de filme, não há um filme que seja rodado em Roma que não tenha esse som de sirene, que é uma coisa típica de Roma. É como se Deus dissesse, é lá do centro da igreja que a minha sirene está sempre vos pondo em vigilância, porque aí está a receita do Senhor. Sede sóbrios e vigiai, vigiai e sede sóbrios. Para quê? Para resistir-lhe firmes na fé. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai o caminho, preparai. Preparai o caminho do Senhor. Apenas uma última coisa eu quero trazer ainda da Escritura. Nós estamos com esse trecho, 1 Pedro 5:8. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, você percebe que logo ao lado, na margem esquerda ainda dessa página na Bíblia, o versículo 17 do capítulo 4, 1 Pedro 4:17, que diz: porque vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao Evangelho de Deus? Gente, mas infiéis ao Evangelho de Deus são os que receberam o Evangelho, são os que viveram o Evangelho, mas foram infiéis. Os que não conhecem o Evangelho não foram infiéis, não é verdade? Talvez o seu marido não foi infiel ao Evangelho porque ele não conhece o Evangelho, ele não foi evangelizado. Talvez o seu filho não é infiel ao Evangelho, porque ele não conhece o Evangelho, ele não foi Evangelho, ele não conheceu Jesus para valer. Mas veja bem, vem o momento em que se começará o julgamento pela casa de Deus. Ora, se ele começa por nós, qual será a sorte daqueles que são infiéis ao julgamento de Deus? Até o trigo vai ser julgado. Agora imagine o joio. Pior ainda, aquele que era trigo e que infelizmente por bobagens, por ser trouxa, se tornou joio. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Bate no seu peito e canta para você mesmo. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Kundara mania lavari lavari lavari lavari. Solta a sua voz. Um dia, Senhor, vai cantando. Um dia, Senhor, a trombeta vai soar. Sim, a sua trombeta vai soar. Dessa maneira, Senhor. Sim, a sua trombeta vai soar, Senhor. E eu já deverei estar preparado, Senhor. O joio na minha vida, Senhor, não poderá ser mais do que o trigo. Sim, meu Senhor e meu Deus, eu precisarei ser muito mais trigo do que joio, Senhor. E acima de tudo, eu precisarei estar lutando, lutando, lutando. Eu precisarei ser um combatente, um combatente, um combatente. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Piedade, Senhor. Tem compaixão, Senhor. E faz-me um lutador, faz-me resistente, Senhor. Que eu seja forte na resistência, Senhor. Que eu seja sóbrio, Senhor. Que eu seja vigilante, Senhor. Eu não posso deixar de ser vigilante. Não posso nenhum momento, como qualquer vigilante, como qualquer sentinela, como qualquer policial. Eu preciso, Senhor. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso ser adestrado na vigilância, Senhor. Eu preciso ser sóbrio. Eu preciso ser disciplinado, Senhor. E eu preciso adestrar-me na disciplina. Eu preciso ter força de vontade, Senhor. E eu preciso adestrar-me na força de vontade, Senhor, para resistir, para resistir, para resistir. Forte na fé, para resistir firme na fé, Senhor. Porque, infelizmente, mas é assim, o demônio ruge em redor de nós, procurando a quem devorar. Eu não preciso me entregar, eu não preciso me aproximar. Pelo contrário, Senhor, eu já sou um selecionado. Senhor, dá-me a graça de jogar fora da minha vida muitas bobagens, Senhor. Muitas bobagens, Senhor. Que eu veja a taça, que eu veja, Senhor, a consumação, que eu veja o final, que eu veja a meta, Senhor, para a qual eu estou caminhando. Sim, Senhor, e que em vista da meta eu seja sóbrio, disciplinado, com força de vontade, eu seja vigilante, que eu resista firme na fé, Senhor, e assim eu possa, sendo selecionado, também chegar à seleção, também chegar à vitória, também ser um vencedor, também ser condecorado, também receber uma medalha de ouro, também receber uma taça na mão. Sim, Senhor, receber na mão uma palma de vitória. Senhor, é isso que tu queres para mim. Solta a sua voz. E esse é o canto dos vitoriosos. Candaramania lavaria lava la lava candaramania la candaramania lavari candaramania lavari candaramania lavara Vai cantando. Eu quero ouvir a sua voz. E a palavra do Senhor pela carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão sob a ação do Espírito Santo. Quem precisa dessa ação do Espírito Santo, quem diante dessa pregação reconhece até que precisa de uma boa confissão. Amém. Quem reconhece, se o Senhor viesse hoje, não estaria preparado. Vai ficando em pé. Quem precisa dessa graça do Espírito Santo, diga eu. Quem reconhece que precisa dessa força do Espírito Santo para testemunhar, não somente com as palavras, mas com a vida, que Jesus é o Senhor, diga eu. Então, mais cantar essa música, façamos dela nossa oração. Que sem o Espírito Santo, ninguém, e é a palavra de Deus que nos diz, pode dizer, conseguirá dizer, irá testemunhar que Jesus é o Senhor. Antes de nós cantarmos, Nelsinho, veja, eu abri a Bíblia e caiu, ainda de Isaías, já é capítulo 30, versículo 21, é aqui o caminho, andai por eles, sem te desviares, quer para a direita, quer para a esquerda, é aqui o caminho, andai por ele, sem te desviares, nem para a direita, nem para a esquerda. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Reza, você que precisa dessa água viva, vem. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Fecunda meu coração. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração com toda a força pedindo. Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração. O tentador, ele é o acusador. O Espírito é aquele que nos convence do pecado. Vamos dar esse salto, ficar nos acusando para o arrependimento, para a contrição. Levante o braço esquerdo, o braço do coração, e diga, quando alguém pede água para tomar um banho, que reconhece que está sujo. Aonde está a sujeira na sua vida? Aonde está a sujeira, a imundice? Aonde está na sua vida a sujeira? E pede, Senhor, purifica-me. O Senhor sabe Mas eu quero pedir, Senhor, nesse ponto da minha vida, purifica, Senhor. Vai pedindo ao Senhor, concretamente, quando rezamos assim, o Senhor não realiza. Diga ao Senhor, é neste ponto aqui, Senhor, eu preciso dessa graça, aqui, Jesus. Atinge-me com a tua graça, com o teu poder, aqui nesse ponto, Senhor Jesus. Aí eu te peço, Senhor, lava-me, purifica-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Realiza a obra no meu coração, Senhor Jesus. Vem, transforma, Senhor, purifica, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem com sua força. Vem, ó água viva, ó água pura, inunda meu coração. Toca a pessoa do seu lado. Cenáculo é isso. Cenáculo é oração, é intercessão. Toca a pessoa que está ao seu lado. E reza agora com quem está à sua direita. E pede, Senhor, vem purificar esse meu irmão. Eu não sei o que ele necessita, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, Senhor. Vem lavar o coração, a mente dele, Senhor. Seja agora o intercessor. Seja agora alguém que intercede. Que não pense somente em si. Somos igreja, e você em casa, você de todo o Brasil que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Estamos aqui em Taubaté, grande cidade do Vale do Paraíba, perto de Cachoeira Paulista. E você nos acompanha de todo o Brasil e do mundo. Você está conosco aí no Japão, você está conosco nos Estados Unidos, em Portugal. Reze agora, estende a mão para fora da sua casa, interceda pelos seus, entregando a Nossa Senhora, essa pessoa, a Virgem da Pureza. Reza por essa pessoa que está à sua direita agora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.